este peito apaixonado. Canta, canta, siriema das campinas verdejantes. Teu cantar me traz saudades, meu amor vive distante. Siriema canta, siriema canta, siriema canta para alegrar meu coração, que o peito deste gaúcho arrebenta de paixão. E o peito deste gaúcho arrebenta de paixão. Cavalgando campo afora, escutando teu cantar, dou-lhe rédeas no meu pingo, muito triste a soluçar. Teu cantar me traz saudades de uma prenda que eu adoro, relembrando um velho amor, de tristeza quase choro. Siriema canta, siriema canta, siriema canta, quero ouvir o teu cantar, lamentar minhas saudades e as mágoas do meu penar. Siriema canta, siriema canta, siriema canta para alegrar meu coração, que o peito deste gaúcho arrebenta de paixão. E o peito deste gaúcho arrebenta de paixão.